aí, pessoas! Aqui é Jorge Augusto e... Que se dane o mundo que eu não me chamo Raimundo! Fala, galera, aqui é o Álvaro aí. Ô, seu trapizomba, você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou metade, hein? É pra lascar. Fala, galera, aqui é o Marcos e nós sim conhecemos o outro mundo por querer. Boa! E aí, otakus, otomes e similares, eu acho que vocês já perceberam o que significa esta gravação. Sim, é uma das nossas mais antigas promessas. A primeira parte do especial da obra mais foderástica deste lado do mundo, Yu Yu Hakusho. Arigato gozaimasu. É isso aí. Yay! É só o melhor anime já feito até hoje. Ele é muito bom mesmo. Sem polêmica. Polêmica não, concordo e assino embaixo com todas as letras aí. E hoje... Começa com polêmica logo. Né? É um dos melhores, com certeza. Ah, sim. Com certeza é um dos top 3. Sim, opa. E hoje nós trouxemos duas presenças fabulosas. A primeira, que já é quase prata da casa, já dá pra pedir música, Tata Finotto do PQPcast. Fala, galera, aqui é a Tata Finotto e eu quero mandar pra PQP toda a preguiça, desculpa, enrolação do Togashi pra terminar. Ai, que beleza. Pois é. E lá do Player Select, vocês já conhecem por causa do nosso crossover, Almir, o Branco. Estamos aqui, né? Fui convidado pelo Jorge porque é um assunto que eu entendo, né? Então, tamo aí, pra agregar ou não. E assim a gente começa este especial fabuloso, que é o último episódio do nosso, da campanha da Podcast É Delas. Contribuição lá da Domênica e do Basso. Muito obrigado por ter chamado a gente, pessoal. E pra começar, Álvaro, traz pra gente a ficha técnica do Yu Yu. Então, vamos lá. Yu Yu Hakusho, ele tem ao todo 112 episódios no total. Foi exibido entre do dia 10/10/92 ao dia 7/1/95. Foi produzido pela Yomiko... Como é que fala essa porra aí? Advertising! Na Fuji TV. Foi licenciado pela Funimation Entertainment. Desenvolvido pela... Aí, ó, ela fala melhor que eu. Entertainment. Pela estúdio Perro. Tem que ser a Perro, né, cara? Tem que ser. Se não for o maior sucesso da Perro, né? É. Ah, basicamente ele é um anime. Bem que se ele fosse relançado pela Ufotable, cara, ia ser muito foda. Mas enfim, continue. Já ouvimos agora um beat da Ufotable. Mas basicamente aí é um anime. Vamos ser um pouquinho machistas, mas é um anime basicamente para meninos, né? Na época que foi lançado, né? Fica uma porrada. Não vou, não, eu falei basicamente, tá? Eu já não vou começar a levar porrada logo no começo, ó. É, só, já basta aquele episódio lá em que tinha três meninas na call e você tomou porrada das três. Yeah, baby! Yeah. É, tadinho. Que feio, cara. Mas se a gente levar em consideração personagens fortes, eu só dou a Keiko pra você, acabou. Ok. É, então, basicamente é um anime de ação, comédia, demônios, artes marciais, fantasias, escolas, é um shonen. É uma misturada, da poça, faltou it no meio do negócio. E tem um pouquinho também. É. É mais comédia Eiki, né? Vamos dizer o que é verdade. E o mais interessante, que o primeiro motivo de querer gravar sobre Yu Yu foi porque, pô, é foda. Mas o segundo motivo veio com um mind blow pra mim quando eu estava fazendo as notícias do Animesphere. Agora, este ano, o Estúdio Pierrot tá comemorando 25 anos do lançamento de Yu Yu Hakusho. Yes. Então, isso também, além da pauta ser muito foda, acabou virando pauta quente. Putz, grila. Acabou virando um especialzinho pra, né, homenagear. Acabou virando aquele momento, tô me sentindo velha. Né? Opa, é aquele momento, estamos nos sentindo velhos. Principalmente o Marcos, que é o mais velho da Cal. É verdade. Ah, eu sou mais velha? Yay! Não é. Quantos anos o Marcos... Não, só por curiosidade, quantos anos o Marcos tem? 3.7. É o mais velho. É. Mas não se preocupe, de espírito é o Jorge. É verdade. É, todo mundo fala que de espírito sou eu o mais velho, pra variar, né? Mesmo com 33. Jorge, você sempre será o mais velho. Tô muito boa. Eu e o Almir somos crianças. Admitindo que eu assisti na Manchete e o Yu Hakusho. Eu também assisti. Eu assisti na Manchete, opa. Eu também. Eu assisti lá tudo e foi daquele jeito ainda. Foi tipo... Primeira temporada, primeira saga, aí voltava tudo. Nossa, aí a primeira, cara. E a segunda, voltava tudo. A primeira, a segunda e a terceira, voltava tudo. Primeira, segunda, terceira, quarta, voltava tudo. É assim, Manchete, né? Escolinha Manchete de vida. E sem contar que o quarto arco de Yu Yu, ele não existe no mangá. É filler, né? Ó, como eu não... Eu me interage aí que eu não li o mangá, não sei o que vocês estão falando. É a saga do segundo torneio, Almir. É a saga do Togashi tava enrolando pra lançar alguma coisa, eles tiveram que fazer alguma coisa no anime pra... Que eu fiquei sabendo que ele quase fez palitinho, bonequinho de palitinho no mangá pra fazer. Não, ele já faz... Que eu fiquei sabendo. Ele já fazia algo similar nas páginas de Folha de Rosto. E também nas páginas de, entre aspas, vírgula virtual, né? Que é as que ficavam entre os capítulos. Uma curiosidade que eu já vou trazer logo de cara, logo de queima-roupa, é uma explosão, é um mind blow pra quem não conhece o Togashi. Tem? É que ele é casado com a Naoko Takeuchi. Ninguém mais, ninguém menos do que a autora de Sailor Moon. Isso, por isso que ele para tanto de escrever, porque a mulher ganha mais dinheiro. Então, eu tenho, se eu não me engano, ele já não é mais casado com ela, tá, gente? Só por curiosidade, já foi. Ok, ok, alô, alô, graças a Deus. Não, já não é mais, já foi casado e não é mais, tá? Ah, será? Os caras sabem. Opa, essa é o momento tititi anime esfia. Que vamos tricotar, mais. Quando terminou? Por que terminou? O que aconteceu? Qual foi o babado? Eu não sei. O meu informante passou só isso. Mas é assim, Jorge, mas por isso que até o Koema tem aquela roupa naquele torneio, no Torneio das Trevas, ele usa aquela roupa lá do mesmo personagem lá da Sailor Moon, que ajuda as Moons lá, as Sailors, né, aliás. Sim, lá. O Tuxedo Mask. Isso, que eu não sei o nome, porque eu não assisti Sailor Moon. Minto, assisti. Vou assumir, assisti a Sailor Moon. Ah, sim. Cara, que isso? Sailor Moon é legal pra caramba, cara. Não, mas é que... Para! Tá bom, eu também assisti a Guerreiras Mágicas. Também quem não assistia Guerreiras Mágicas é incrível. Ah, não sei, aqui pode falar então, que legal. Guerreiras Mágicas tem robô gigante, porra, é legal pra caramba. Caralho, velho. Pois é, né? Então, continuando com a pauta, saindo um pouco do momento tititi aqui da bagaça... Ok, ok. Beija. O mangá, ele foi lançado lá na Shonen Jump. Óbvio, tinha que ser na Shonen Jump. De dezembro de 90 a julho de 94. A primeira vez que Yu Yu Hakusho foi lançado aqui no Brasil, que foi pela JBC também, eu não consegui achar de quando a quando. Mas a segunda vez que foi lançado, inclusive que eu tenho todos os 19 volumes, Momento, oh. Momento carteirada? Momento carteirada, eu tenho, você não tem, meu amor. Foi desde outubro de 2014 até... Aliás, ele foi até abril de 2016, que foi quando acabou. O arco em questão, o arco que a gente vai trabalhar aqui hoje, que é o primeiro arco, né, que é do detetive sobrenatural, espiritual, entendam como quiser... Ele vai até a metade do sexto volume, que foi lançado em março de 2015. No Brasil foi lançado deu uma travada. Foi lançado de dezembro de 2008 até 2009, abril de 2009. Aí, já trouxe a informação que tava faltando. Obrigado. De nada. Bom, pra começar... A história que engloba o primeiro arco, logo de cara a gente tem a questão do Yusuke sendo o primeiro protagonista que morre no primeiro fucking episódio. Ele morre quando começa o episódio. É da hora, cara. Exatamente. Cara, só tem um tempinho pra mostrar como ele era um bad boy antes. Toda a introdução dele é: porra, esse cara é um mala. Aí ele morre. Bom, mas veja bem, né, ele morre, tipo assim, ele morre lá, ele é um bad boy, tem a treta dele lá com o Coabra lá no, na escola e tudo mais lá, não, aquelas gangues de escola. O Almir, mas, não é, oi, que ele tem as tretas com o Coabra, o Yusuke bate, o Coabra apanha. Essa é não, a... sim, o que eu quis dizer assim, rola as tretas lá das duas gangues, quer dizer, gangue não, né, é a gangue do Coabra contra o Yusuke, na verdade, né, que o Yusuke não tem gangue, ele anda sozinho. Então é assim, rola essas tretinhas, a gente vê que ele é um cara meio marrudo, né, folgado, vê calcinha da Keiko, toma uns tapas. Meio marrudo? Meio, não, totalmente. Então, a gente vê aquele cara marrudo e de repente tem um menininho jogando bola na rua, a bola vai pra rua, o carro tá vindo pra atropelar o moleque e ele se joga na frente do carro, cara. Assim, tipo, aí eu fiquei, por quê? Por que você fez isso? Foi o único ato de bondade que ele fez na vida. Não, tá certo, ele era... Não, ele não, era primeiro, um, ele era foi o primeiro. Um filho, foi o primeiro e último ato de bondade, assim, que ele fez, que não serviu pra nada, porque o moleque não ia morrer. Claro que serviu, se ele não tivesse feito isso, não tinha nem mangá, nem anime, nem Yu Yu Hakusho e caralho a quatro. É, devo a isso ao Togashi. Se ele não tivesse feito isso... Não tinha nada, porque tava todo mundo esperando que ele morresse e ele já não tinha salvação mesmo, dane-se ele. Mas não, ele surpreendeu todo mundo e justamente porque ele surpreendeu todo mundo, ninguém sabia o que fazer com o Yusuke. E aí, o que a gente faz com o Yusuke? A gente dá uma chance, não dá uma chance, ele morreu, ela não morreu. E aí? Então, desculpa cortar, mas vamos lá. Eu terminei. o interessante é que assim... isso daí é igual no anime e no mangá. É a Botan, quando encontra o Yusuke, diz com todas as letras: não tem lugar pra você nem no céu e nem no inferno. Portanto, você tem a chance de ressuscitar por conta disso. Porém, né? Todavia, contudo, entretanto, no entanto... Não obstante... Ele tem que passar por uma prova pra poder ressuscitar. É uma prova meio interessante de cuidar de um ovo. Pois é. Caraca, parece prova, velho, de acampamento. Né? Aquele quando você era criança, ele te dá um ovo de galinha e você não pode quebrar. Você, aquele momento agora, ovinho. Todo mundo lembra. Tem todo isso. Mundo lembra daquele episódio que todo mundo odeia o Chris, onde ele tem que ficar cuidando do ovinho. E o mais interessante dessa história é assim... Se ele não for uma boa pessoa, vai sair um monstro do ovo e vai devorar a alma dele. Se for uma boa pessoa, pode sair até um anjo. Vai nascer um bichinho tão bonitinho. Mas isso... Parando pra pensar, quando esse mangá foi lançado, esse anime também, enfim, a gente já tava na época do Tamagotchi? Porque basicamente o que ele tava fazendo era isso. Tamagotchi com ovo. Foi um pouquinho depois quando saiu aqui. Aqui saiu o Tamagotchi... que, 97? É, por aí, o Tamagotchi veio pra cá acho que em 97, 98, e o Yu Yu acho que passou aqui foi em 95, 96, o negócio é quanto, né, que tava acontecendo no Japão, as duas coisas ao mesmo tempo. É, não, mas, eu tô falando daqui, né, não sei. Lá eu não sei. O que eu posso dizer é que, mais ou menos nessa mesma época do Yu Yu Hakusho, assim, mais ou menos 92, 93, a gente encontra Pokémon, né? 92, 93, não, cara. Yu Yu veio depois. Não. Não, Pokémon veio bem depois. Pokémon aqui veio em 93. Não, não, não. Falou no Brasil? Não, eu confundi. Mas o Yu Yu não foi aqui. Pokémon foi bem depois. Então. Pokémon foi bem depois. Então, o Yu Yu foi de 92 ou 95. O ano seguinte chegou Pokémon. Vocês falam no Brasil? Bem depois. Não, no Japão. Ah, tá. Cara, a gente tá no Brasil, então fala sobre o que aconteceu aqui, porra. Cara! A gente tá dando muito nó. Cara! Fala o que aconteceu aqui, não o que aconteceu lá. Aqui eu não sei, lá eu não sei. Mas a gente tá trazendo parte do que aconteceu aqui, parte do que aconteceu lá, não, porra. Fala o que aconteceu aqui, a gente só tá aqui. Enfim. A Anime SV era praticamente uma aula de história mundial fazendo paralelo. Meu Deus, a gente tá parecendo o slide da Lava Jato, porra. Qual é? Ô, louco. Depois do Yusuke conseguir ressuscitar, né? Com a casa pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! E aí, o Koema faz com que ele seja um detetive espiritual. E aí ele já é encarregado de recuperar 3 tesouros. E aí que ele conhece o Hiei e o Kurama. O terceiro é tão insignificante que ele morreu logo de cara. E curiosidade que eu achei aqui, o nome original do Akuma, de Street Fighter, é o nome do companheiro do Hiei do Kurama, Gouki. Ipe, Ipe. Que foi isso, Marcos? Desculpa. Que foi esse silêncio que ficou agora? Ficou foi só pra tapar uma lacuna. Né? Tem uma curiosidade que eu achei também, que tanto Kurama quanto Hiei são nomes de montanhas no Japão. Sim. Por sinal, vários nomes em Yu Yu Hakusho têm significado, tipo Botan, que é uma referência ao tamanho das mangas do kimono que ela usa, porque Botan em japonês são as mangas. Olha isso! Boa curiosidade, sem contar que o Kurama vem da lenda japonesa da Kurama Yoko, né? Pô. Sim, Naruto. Naruto Kurama, né? 9 caudas. Também tem o Yuniasha também, que é a mesma pegada. A Nine Tails do Pokémon também, é tudo a mesma lenda. Sim. E Kuwabara, na verdade, foi uma homenagem do Togashi pra dois jogadores de beisebol favoritos dele. Era a combinação do nome. Ah, sim. Sem contar que o nome do Kuwabara, ele, além de ser essa combinação, ele significa campo de amoras. Ah, por causa das amoras, do significado do campo de amoras no Japão, né? Sim. E, assim, aí vem uma das frases que encaixa nesse momento. A flor tem que ser de cerejeira, e o nome é a Kuwabara. E o homem tem que ser Kuwabara, na verdade. Obrigado. Mas explicando esse negócio do nome do Kuwabara por causa das amoras, é que significa campo de amoras, porque tem uma lenda que fala que o campo de amoras não pode ser atingido por raios. Então, quando você estiver no Japão, você fala duas vezes Kuwabara, Kuwabara, porque você não vai. Porque você vai afastar os raios e os fantasmas de perto de você. Você pode tentar fazer isso com, tipo, um guarda-chuva na mão, no meio de uma tempestade. Não, mas ele afasta os raios, gênio. Sim, então vamos testar ao máximo essa lenda? Por que não? Estamos aqui para... Vai lá! Eu vou ficar com a minha botinha de... com a minha galochinha de borracha. 1, 2, 3, vai, filhão! Nesse ponto a gente chega ao episódio número 6, que é onde o Yusuke aprende o Leigan. Leigan! Leigan! E pouco depois, no episódio 10, vem o Kuwabara aprendendo a Lei Ken. A Lei Ken, só por motivo de curiosidade, que ele tem o mesmo barulho da espada do Star Wars. Ah, é. Que inclusive é o nome do meu irmão. O quê? Oi? João... Uma Lei Ken? Não, João... Ah. não! Como, cara? Não pode. Para. Acabou de não saber. Né? Feio, não pode, tenta. Pra Salit, a essa hora da noite, não, muito obrigado. Ai, caralho. E pouco depois disso, começamos o torneio pra ver quem vai ser o discípulo da Genkai. É, e por curiosidade também, nesse torneio aparece um monte de personagem do Street Fighter. É verdade. Pois é. Parece como figurantes, eles aparecem lá no fundo. Aparece um monte de gente. Pois é, e eu... É o Pidgeotto. Não, mas isso um pouquinho mais pra frente. Mas aparece o Pidgeotto. Aparece, sim. Aparece, mas... na Arena das Trevas lá, mas aparece. Mas não era o Pidgeotto ainda, né? Porque não tinha Pokémon ainda, então... Então, não, tudo não... surgiu ali. O Pidgeotto, ele foi o início de tudo. Foi o primeiro Pokémon. Pois é. E... Não, mas até chegar lá, talvez o Pokémon já existisse. Olha aí que beleza. Pra vocês, as fotos que trazem o Dalsim e o... Aparece o Ryu, Dalsim e Honda, se não me engano, nessa parte aí. Não, aparece o Zangief também. As fotos do Dalsim, do Zangief e do Pidgeotto vão estar no post, pra vocês darem uma olhadinha. E no meio desse... Primeiro de tudo, né, a gente tem a apresentação da Genkai, né? Só... Please, motherfucker. Só uma das personagens mais ferradas que tem. Desculpa, eu sou beat da Genkai. Mas a Genkai é foda pra caralho mesmo. Ela é foda mesmo. Olha, ó. Quem tava reclamando que não tinha personagem fodona, já logo no começo do mangá e do anime, você tem a Keiko. Em seguida... Você tem a Atsuko, que é a mãe do Yusuke. Logo em seguida, você tem a Shizuka, que é a irmã do Kuwabara. E a Botan, que por mais que faça o estilo kawaii, ela é forte pra cacete também. A Botan é chata, só isso. Tchau, sai daqui. Álvaro... Cadê o amor no coração, jovem? Ah, não, ela é muito chata, cara. Álvaro já ganhou as duas porradas em menos de 20 minutos de podcast. Parabéns. Não levei porrada nenhuma, não, cara. Ela é muito chata, porra. Abraço, Álvaro. Vem cá. É a terceira. Você quer personagem mais chato do que ela? Pega as duas apresentadoras do torneio. Aquelas sim são chatas. Não, isso daí eu já concordo. O torneio é feito pra ser chato. Mas é. Me fala um legal em tudo quanto é anime. É, não tem. Pois é. É feito pra ser chato. E nesse meio tempo a gente vê o torneio pra ver quem vai ser o discípulo da Genkai, né? Pra poder pegar o Leiko Hadouken, que é toda a doutrina e poder da Genkai, né? E aí que a gente encontra várias, tipo, além dos personagens de Street Fighter, a gente tem a luta entre todos eles, né? Pra você ver quem é o melhor. E aí a gente encontra o Lando, que é a luta mais ferrada dessa primeira parte. Sim, é a primeira, é a mais foda, porque a do contra o Toguro no final do arco não serve nem pra pano de chão, porque o Toguro fingiu tudo. Ah, ali é só um pequeno teatrinho, né? Com isso, a gente, depois dessa luta contra o Lando e o Yusuke, só podia dar dois tiros de Leigan, e aí ele aprende a dar ele pega aquele anel e dá mais um tiro. E assim ele consegue se tornar o discípulo da Genkai. E se eu não me engano, Jorge, esse Lando aí, o Yusuke ganhou dele com... Caiu lama no ouvido dele, que era uma poça, se eu não me engano, e ele ganhou por causa disso, né? Que depois todo mundo achando que ele não surgia efeito, mas é porque tinha lama no ouvido, ele não conseguiu ouvir, eu acho que a flauta do Lando, alguma coisa assim. Isso, e somando ao fato daquele anel que potencializa o Leigan, ele conseguiu ganhar do Lando, mas ele ficou acabado depois. E detalhe é que o Suki, as primeiras lutas dele, ele só ganha na cagada, né, mano? Tipo, ele não ganha assim, eu ganhei, tá ligado? Eu fiz isso. É, mas se você for ver bem, todas as lutas dele são meio na cagada, né? É, porque ele veio do nada, né, cara? É. Eu ia só que a vida dele veio na cagada. A vida dele é uma cagada. Ele salvou aquela acaso. Criança, foi total na cagada. Ó, você vê, a luta mais foda do Yusuke, que a gente não vai entrar aqui agora, mas a luta mais foda dele, que é contra o Toguro praticamente se matou. É, pois é. Se ele não tivesse puxado todos os seus 100... Quantos? 10? 30%? Nem lembro 120%. Agora. 120%? Isso. Então, ele não teria morrido. Se ele tivesse puxado 110, ele tinha matado o Yusuke. O 110 ele já tava fudido também. Sim. Então assim, porra, mano. Pois é, mas... Enfim, o Yusuke, não, é que o Yusuke tem o mesmo problema do Seiya. Ele tem o poder do protagonismo. É, pois é, e só que ele pode ver. Não ofende, não. E o Seiya é zoado, mano. Puta que pariu. O Seiya é muito... Não, eu gostava de Cavaleiros. Foda, mas o Seiya... Puta que... O Seiya e o Ichigo tem que dar as mãos dois e sair de rolê. Aí, em algum lugar. Pra puta quem que não... Pariu. Eu amava Cavaleiros. Eu inventei o RPG de Cavaleiros. Mas o Seiya não dava. Não, sério. Seiya não rola. Pra quem não entendeu, Ichigo é de Bleach. Então... É. É isso aí, mas é outro. Porque tudo... Ó, Bleach eu tenho um ódio. Porque tudo que aparece o cara tem, mano. O cara, tipo... E ele deveria ser imortal, aquele maluco, na moral. Enfim, vamos voltar pro Yusuke. A gente pode colocar nesse pacote aí o Naruto, né? Não, Naruto é foda, cara. Não faz isso, não. Tá, mais ou menos. O Naruto não é odiável. Não, o Ichigo é odiável. É odiável. O Ichigo também, o Seiya, mano. Não, o Seiya é odiável, cara. O Seiya é muito ruim. Ele é muito chato. Enfim. Pior que eu gosto de Cavaleiros, mas o Seiya é muito chato. É, sorry, né? Meu personagem... É terrível. Meu personagem preferido de Cavaleiros do Zodíaco é o Fênix. Sorry. Tudo bem. Falando em Fênix, né, os nomes que você estava procurando, Jorge, é o Suzaku, o Gamble, o Byakko e o Seiryu. Correto? Correto, muito obrigado. Ah. É, justamente, cada um deles significa o Gamble, que é a tartaruga, o Byakko, que é o tigre, o Seiryu, que é o dragão, e a Suzaku, que é a fênix. É o Shiryu? É, se você levar... É o Doku, se você... Shiryu, Ikki, e... É uma tartaruga... O Ikki é tão foda que o melhor golpe do Andrômeda é... Ikki, tá ligado, né? Bem isso. Não. Ele tem um golpe melhor. Qual? Vem cá, que eu vou te esquentar. Ronivon. Ah, não, fala. Credo. Ui. Credo. Que maldade. Depois desse momento... aconchegante? Depois dessa brincadeira Entendinho. Gostosa... A gente chega nessa parte justamente onde a gente falou... Desses quatro que são baseados na mitologia chinesa, aí depois disso, ele é elevado justamente para a parte onde a Yukina, que é uma das ladies da... Eu nem lembro o Almir, você lembra qual que é o nome do país onde vive a Yukina e a mãe do Hiei? Putz, eu não lembro, eu sei que é um lugar gelado lá. Que não, eles país vieram... do gelo, não? É, deve ser país do gelo, é que o Yokusho não é... Não sei se tem Japão, Brasil, essas coisas lá. Eu não lembro agora, não, mas não é... Mesmo, não. É mas se eu não me engano é país do gelo, sim, alguma mas coisa assim. Mas ficava no Mundo das Trevas, isso aí é... Isso. Ah, e detalhe, o Yusuke só ganhou do Suzaku também, a gente tá pulando, mas ganhou do Suzaku por causa que ele colocou o sapato na mão lá, pra ganhar do Suzaku, tá? Antes disso aí. Mas é. Nossa, é terrível, cara. Inventividade do Yusuke chegou aqui e deu um alô. É. Aí depois a gente conhece a Yukina. E assim a gente tem o primeiro encontro com os irmãos Toguro no episódio 23. 3. Não, mas você não. Você, pera, você está pulando uma coisa muito importante, que é o crush do Kuwabara com a Yukina. Verdade. É, mas o crush do Kuwabara com a Yukina já acontece logo no episódio 22. Então, você está pulando isso, meu amigo. Pois é, é aí que a gente tem algumas das frases fodásticas do Kuwabara. Que é a que a gente já citou antes. Ah, tá. A flor tem que ser país de cerejeira. País de neve, desculpa. País de neve ou do gelo, realmente. Ok. Mas algo do gênero aí. Isso. Tava quase. Campos aí... do Jordão. É isso. Pronto. Ai, caroço. Tá mais pra Sibéria. Essa o Ryoga mandou um abraço. Mamãe. Não, essa daí o Kiko mandou um abraço. Tá, então você fala, mamãe. Né? Por isso que eu falei, nessa parte a gente tem aquela frase que a gente já citou antes no episódio, que a flor tem que ser cerejeira e o homem tem que ser Kuwabara. Ui. É o cara. Pois é. Nesse ponto, a gente chega à apresentação do Toguro, dos irmãos Toguro, né? Tanto do mais velho quanto do mais novo. E o mais perigoso é o mais novo. O mais novo era o cérebro dos dois. É, o mais velho era o cérebro dos dois, vamos dizer assim, né? É. Não, mais novo, né? Peraí, qual que é o mais novo? Peraí, agora deu... O mais velho o mais velho é o, entre aspas, contorcionista. O Toguro, ele tinha a mesma idade que a Genkai, 70 anos, mais ou menos? Sim. Isso. Mais ou menos. E outra, se eu não me engano, os Toguros não eram irmãos, viu? Apesar de ter um nome igual. Sim. Aí. É, eles não eram irmãos de sangue, mas eram irmãos de criação. Isso, algo do gênero que eu não lembro agora. Que tá praticamente na mesma. Aliás, tá na mesma. Exato. E aí a gente tem aquela questão onde a Yukina é raptada. E o Yusuke e o Kuwabara vão atrás do peso dos raptores pra poder salvar a donzela em perigo. Que a Yukina é bem isso mesmo, né? Uma donzela em perigo. É uma donzela em perigo que chora diamantes. Não era pérolas? Não, era um diamante. Era um... Ih, caralho, peraí. Eu tinha achado. É diamante. É diamante mesmo? É diamante. Então, beleza. Falha da minha parte. Tô falando muita merda, assim? Não. É falha não, da... não. É falha da minha parte mesmo. Mas aí, a gente chega à luta, a primeira luta entre o Yusuke e o Kuwabara contra os irmãos Toguro. Que é uma puta de uma farsa. Parece até... como é que é o nome? Telecatch, MMA, dá na mesma. Não, wrestling? MMA não. Não, tô dizendo em questão, de ser combinado. Mas o plano do Kuwabara e do Yusuke pra matar os caras foi foda, velho. Atirar o Leigan. Ô, mano, atirar o Leigan nas costas do cara lá, velho. Foi foda, fala a verdade. Foi foda, velho. E aí, o último episódio deste arco é justamente o que o Kuwabara tenta se declarar pra Yukina, só que não consegue. E com isso, a gente termina esse primeiro arco das quatro partes de Yu Yu Hakusho que virão aqui no Anime Sphere. Vocês não perdem por esperar os próximos episódios. Não conheci o outro mundo por mim. Agora, a gente vai partir para as curiosidades dessa primeira parte de Yu Yu Hakusho. Obviamente, a gente vai ter aqui algumas que a gente já falou durante o episódio, como, por exemplo, o barulho da espada espiritual do Kuwabara, que é similar... Uau. É isso aí. É o irmão dele. O interessante é que o dublador do Snake, da série de Metal Gear, dublou o Kurama na versão em inglês. Ah, cara, se a gente for entrar na parte da dublagem e o Yu Hakusho, meu amigo, isso dá um cast à parte, porque... Não, porque a dublagem foi incrível. A dublagem foi o que salvou, tipo assim, Não salvou não, porque o anime é muito bom sem ela também. Mas, principalmente pra quem assistiu naquela época, é impossível assistir no áudio original. Eu acho que você quer dizer é a localização. A localização sim, Brasil foi foda, tá ligado? Que foi naquela época do, eu tô maluco, e eles traziram pra, eu sou Toguro lá do campeonato. Rapadura é doce, mas não é mole não. Qualquer coisa brasileira aqui também. Olha, uma do Riei que é legal. Desgraçado, aparecer, você é bom. Bota uma melancia no pescoço. Ou a do Riei. Pare o bonde que Isabela quer descer. Também, uma frase do Riei. Desgraçado, você é bom, é uma pena, mas eu vou te matar. Tô na área, se derrubar é pênalti. Essa é demais, cara. E uma... E a famosa... Para o mundo que eu quero descer. Uma do Kurama que é legal também, mas que ironia, o sangue dos canalhas faz nascer as flores mais lindas. Tem uma que eu gosto, que é do Riei. O Riei tem umas ironias muito boas, que é: idiotas e papel higiênico foram feitos para serem usados e jogados fora. É, bem fato. Olha que interessante, uma frase do Toguro. Eu agradeço o convite, mas não sou chegado à bebida alcoólica. Eu prefiro, sinceramente, um suco de laranja. Aqui, a gente manda bala em mais duas frases do Yusuke, que putz grila. Ele, assim, o dublador do Yusuke foi o cara que mais trouxe caco de dublagem e o negócio ficou muito foda. Aí ele manda assim, pra falar a verdade, meu coração continua parado. Será que meu antepassado era algum tipo de zumbi? Ai, essa é ótima! E pra variar, essa daqui foi a entrada do Álvaro. Você é grande, mas não é dois, eu sou pequeno, mas não sou metade. É o melô de qualquer baixinho. Ah! Beleza. Por aí. Mas uma curiosidade é que não é sempre que o dublador faz isso, né? Sim. Muitas dessas coisas já vêm da preparação de texto. Então, não, na hora mas que você tá mas traduzindo... Mas no Yu Hakusho, o... Eles deram liberdade. Sim, mas muitas eu sei que vieram da preparação de texto, porque o Marcelo tava ajudando e tudo, o Marcelo Del Greco. Que então... já esteve aqui em entrevista, muito obrigado. Então, sempre tem isso, eu já fiz texto... Eu já fiz tradução pra dublagem, não de anime, mas de filme e seriado, enfim. E tem algumas horas que você tem liberdade pra fazer isso. Sim. E tem horas que a pessoa que tá duplando com você, quem vai encaixar, por exemplo, o texto na minutagem da legenda, às vezes mexe o texto por causa justamente da minutagem. Às vezes dá um pouquinho mais, dá um pouquinho menos, dá tempo de fazer alguma brincadeira. Ah, sim. Que foi o caso que aconteceu. As pessoas viram o tempo, pegaram e conseguiram. É que essa parte aí é onde teria que... Tipo, é o lip-sync, né? Você tem que encaixar na voz. E sobrava muita coisa, pô, o povo aproveitava. Às vezes nem isso. Eles tiravam alguma coisa que tava lá, que provavelmente era referência. Por exemplo, tem várias coisas que você não consegue traduzir. Porque é piada... Piada de lá e tal, então não ia fazer sentido aqui, por isso que eles... E aí faz uma piada interna aqui. Sim. Eles trocam os termos. Com certeza. Porque eu sou Toguro. É terrível. Agora, parando pra comparar... Não, com terrível a piada, é maravilhoso. Agora, reclamam, sabe? Se você, pensa se alguém fizer isso hoje. Ah, não, vocês hoje vão não... reclamar absurdamente. É, porque estamos na geração mimimi. Não tá na geração mimimi, tá, mas... Tá, acho que antes as pessoas achavam que fazia muito mais brincadeira. Agora as pessoas têm muito mais noção e têm mais acesso a descobrir de onde veio o original. E você pode optar por não querer o dublado. E você pode optar por, eu quero entender a brincadeira no original, sabe? Com certeza. Então, hoje eu... Particularmente, eu só assisto anime legendado. Então, assim, eu prefiro muito mais ouvir o áudio original do que ver o dublado. São poucas as dublagens que são muito boas. Então, mas falar pra mim que, por exemplo, Hunter vs. Hunter, de 99, né, que só foi o único que teve dublagem, que o 2011 não teve, tem a dublagem muito boa, e eu cometi o erro de assistir legendado. E eu cometi o erro de assistir legendado, porque eu tava acostumado a assistir animes legendados, né? Então. É, mas você não, best, é que você não precisa fazer um ou outro. Assim, quando não é cinema, você não tem que pagar R$70 a entrada, você não precisa escolher entre um ou outro. Esse cinema aí é onde, velho? É só você pegar a JK, por exemplo. Tem umas salas de cinema que algumas animações só passam em algumas salas. Quando você quer legendado, tem hora, aquela hora que você não encontra em mais lugar nenhum. É. E aí você só vai encontrar em alguns lugares caros. A questão é o seguinte, se todos os animes que eu assisti, já mesmo nesse começo de ano, fossem ser dublados e transmitidos na televisão brasileira, ia precisar um canal estilo Cartoon Network. Não, eu prefiro um canal estilo Locomotion. Que seja, a intenção é a mesma. Anime Emotion. É. Bem isso. Ah, eu gostava do temos Márcio, a Netflix. Tsunami, né? No Cartoon. Tsunami era um programinha que tinha dentro do Cartoon. Mas era bom pra caramba. Era o Animax, né? Era o canal Animax. Animax. Animax era muito bom. Ô, Tata, você cita Netflix? Eu posso citar algo que é direcionado especificamente pro anime, porra. Crunchyroll. Tá. É que Netflix já tá tudo lá, né? Você sai do anime, você vai pro filme, aí você vai pro OVA. Sim. Mas aí... E aí você vai pra série chinesa, porque, né? E aí você começa a diversificar. Pois é, mas aí o Crunchyroll tem uma coisa que o Netflix não tem. Que é o chamado simulcast. Que você assiste poucas horas depois que saiu do Japão. Ah, bom. Quando a Netflix consegue uma parceria, sai pra todo mundo em todo lugar, junto, mas... Sim, mas aí... Mas aí é mais difícil. Só que assim, eles mandam tudo de uma vez. Eles não mandam na hora em que o episódio veio pro Japão. Isso é o chamado simulcast. Uhum. O Crunchyroll é muito bom em relação a isso. Pois é. Sem contar os outros negócios de anime que também tem, que é aquele que foi lançado, One Punch Man, Daisuke.net. Agora, voltando pra última curiosidade que eu quero... Calma aí. Já que a gente tá falando de dublagem, posso? Por favor, esteja à vontade. Já que a gente tá falando de dublagem, a gente tem que agradecer que nós não somos das Filipinas, gente. Pois é. Sério, eles mudaram todos os nomes das Filipinas. Yusuke é Eugênio. Na verdade, Eugene. E o Riei é Vincent. Pela madrugada. A Botan é Charlene. Bom, eu não posso falar muito, não, porque eu conheço uma Charlene. Ô, louco. Sério. Muito sério. O Quabra é Denis. Ó, Denis, outro minutinho. E o Kurama é Alfred. Alfred? Tem um nome mais... Mas que nome mais almofadinha? Que nome mais mordomo do Batman? Agora uma curiosidade que eu peguei estudando pra pauta, se vocês prestarem atenção também mais pro final do Yu Yu Hakusho, em algumas partes também do Hunter x Hunter, é que alguns desenhos feitos no mangá, a esposa do Togashi desenhou também. Ah, porque alguém tinha que fazer aquele negócio andar, né? Sim, e quem fazia andar era justamente a Naoko. É porque ele... Eu lembro quando eu tava editando o Hunter x Hunter, vira e mexe, tinha umas páginas ali do meio, e ele, o Togashi falando que ele tava jogando videogame de novo e por isso que o mangá atrasou. Ah. E ele é mestre em fazer isso. Às vezes ele fica meses fazendo maratona de videogame... E ele não termina porque ele tá jogando videogame, fazendo qualquer coisa, viajando em lua de mel. Pois é, isso daí... Ele é mundialmente conhecido como ser um dos mangakas mais preguiçosos que existem. O cara me faz um bagulho foda e não faz o bagulho andar, né? Vai tomar no cu. É bastante. E eu doido pra ver o resto de Hunter. Ele vai ficar querendo. Ele vai ficar querendo, porque ele vai demorar pra caralho. Porra. É capaz do velho morrer e não sair esse negócio. Ah, ele é novo. Ah, então. Então. Ah, o Togashi é de 66, cara. Exato, ele é novo. Ele... A única coisa que ele faz é respirar, velho. Ele tem 51 anos hoje. Aliás, 50, né? Vai fazer 51 agora no dia 27 de abril. Vai ser a idade da boa ideia? Será? É, o problema é não, o problema não espere é por isso. Jogar no papel. Não, ideia ele tem. Ideia ele tem. Ideia ele tem. Ideia ele tem, ele só não faz, velho. Isso é que ele foda. Cansa, ele começa um projeto e começa a ficar foda, aí ele cansa, aí de repente ele começa a... Ah, vou fazer outra coisa. Bem isso. Bom, o papo tá bom, tá ótimo, mas tem que sobrar mais do de Yu Yu Hakusho pros próximos 3 episódios da série. Então, vamos começar com as despedidas. Marcos? Tchau, gente. Foi um prazer. Eu não sei se eu estarei aqui nos próximos, mas que se foda, eu vou estar sim. Acredite, já se fica quiser. Já fica o convite pra Tata e pro Almir e pro Marcos também, né, Marcos? Obrigado, obrigado. Você é muito gentil. Então, se for de segunda, eu tô aqui. Coração 3D pra você. Beleza. Álvaro? Oi, tudo bom? Oh, tchau, tchau pra todo mundo. Bom, agora o momento jabá dos nossos convidados. Almir? Então, gente, pra quem não me conhece, né, o Jorge já falou aí, eu sou o Almir, sou do Player Select, né, um site de que temos vários podcasts agora, mas começamos com podcast de games, né, a gente fala que é um podcast de humor que fala de videogame. A gente também tem um backup que fala de cultura pop geral, menos de games, e a gente tem o Senpai Minotou que também fala de animes, e ouve lá, playerselect.com.br. Isso aí. Tata? Bom, gente, pra quem não me conhece, apesar de eu já ter vindo aqui outras vezes, eu sou a Tata Finotto e eu sou lá do De Porquê pra PQP, também conhecido como PQPcast, e nós falamos os plot twists da vida real, então tem pauta sobre anime, que inclusive o Jorge participou com a gente, nós falamos sobre princesas Disney, inclusive nós sempre colocamos um plot diferente, um twist nas pautas, então, por exemplo, princesas Disney, nós falamos da relação das princesas Disney com o feminismo e todos os movimentos feministas no mundo. Nós falamos, já falamos sobre animais, já falamos sobre política, já falamos sobre coisas divertidas, músicas das nossas vidas e melhores álbuns de metal e tudo isso. Tudo que tem de plot twist tá lá no PQPcast. É só entrar em www.pqpcast.com. E eu também tenho um Twitter, que agora eu criei, e por sinal, o Jorge tá usando bastante pras faltas, que é o @podprocura no Twitter, que é o Podcaster Procura. É uma hashtag que eu lancei para as pessoas da podosfera conseguirem encontrar gente pras pautas e convidados. E se você tem uma ideia que você não sabe quem chamar, você procura lá e você sempre vai encontrar alguém. Isso aí. Todos os links vão estar no post. Eu já fui o usuário do Pod Procura direto. Sim! É porque precisa, né? Tem que ter alguém que entenda da bagaça, né? A gente entende um pouquinho, mas tem gente que entende muito mais. Exato! E eu criei justamente por isso, porque às vezes você tem uma ideia tão legal e aí, poxa, falta aquela pessoa que... Caramba, eu quero muito falar disso, mas quem que vai falar disso comigo? E aí você encontra um monte de gente na podosfera que quer participar e você nem sabia que era especialista daquilo e tá super perto de você e querendo participar do seu podcast. Com certeza. E por fim, a gente, terminamos com o nosso jabá, né? Não pode faltar nosso jabá. Tem que ter nosso jabá. Você que quer mandar o um e-mail pra gente, contato@animesphere.com.br. Você que quer tuitar com a gente, porque o Twitter, nesse mês das mulheres... Dá uma coisa de louco, de bombando, meu, bombando de verdade. FF_Animesphere. Facebook, você procura, joga Animesphere lá na busca e procura e tá tudo certo. Quem quiser ver alguma coisa do Animesphere no Instagram, só procurar na minha arroba, George_FireFalcon. George. Isso, George, o curioso. Jorge! Jorge. Jorge Falcon. Você que quer comentar lá no, nos episódios, além do Facebook, você tem o www.animesphere.com.br. E finalizando a bagaça toda, dizendo que Yu Yu Hakusho é um dos animes da minha infância, somando-se Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. Só que Yu Yu Hakusho é melhor, né, Jorge? Fala a verdade. É o melhor anime que você assistiu. Tá no meu top 5. Que é isso, top, jovem? Tá no top 2. O meu é top 1 da vida, velho. Da vida. Seguido de One Piece. Então, ah, é que assim, cara. O meu... É que assim... E Samurai e... Então, o que acontece aqui, pra mim, o meu top 5, eu não coloco ordem. Todos eles estão empatados em primeiro. Você quer mesmo colocar One Piece como melhor em alguma coisa? Não, eu não, nem ia... Assim, por mais que One Piece seja bom, ele não tá no meu top 5. Ok, acho que aqui não tem mais ninguém que não gosta de One Piece, a não ser eu, né? Pelo visto, sim. One Piece. Não me brilha os olhos. Eu ia tentar jogar um gancho pra Fairy Tail, provavelmente a parte 2, mas suave. Não, deixa isso aí quieto. Deixa eu morrer a ideia. Não, não vai morrer, não. Depender do host dessa bichorra aqui, não vai morrer, mas nem fudeu. De resto, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Até mais. Beijo. Falou, pessoas. Tirunda. É o começo da pauta, cara. Calma, cara. Calma, tá cara. Calma, calma, cara. Cara, você tá muito... Isso vai pros erros. Calma, cara. Pronto? Vai. 3, 2, simbora. Numa dessa, o Marcos só tá querendo testar a paciência do nosso querido... Puta, me fugiu agora. Não, veio o nome. Esse safado não ia embora. O Gashi? Não. O... Puta, me fugiu agora. Caramba. O Saitama? Não, não tem nada a ver com anime. É que o Marco tá... Saitama foi foda. Não, é que o Saitama aqui do Anime Sphere é o Marcos, né? É verdade, é verdade. Não, Piratriz? Não, não. Não, não. Não. Mas também serve. Uma? Não, peraí. Então, deixa pra lá, final, vai. Até o final ele lembra. Deixa pra lá, vai. Essa parte eu vou cortar. E deixar pro final. Ah. Olá, otakus, otomes e similares. Eu sei que é uma nota póstuma aqui da edição, mas vale a pena citar uma banda muito, muito boa que fez uma versão da abertura de Yu Yu Hakusho, chamada Miura Jam. A música é muito foda e vocês vão ouvir a partir de agora. Vão entender o porquê que eu tô sussurrando, porque tá no meio da noite e eu tô falando baixinho pra não acordar ninguém. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.